Não deixe seus sonhos para depois. Afinal, o seu futuro não pode esperar. Inscreva-se no vestibular de medicina da Faculdade Ciências Médicas MG segundo semestre. Aproveite mais essa chance de estudar em uma das melhores instituições do país, referência em qualidade, credenciada pelo MEC e nota máxima no curso de medicina. Vestibular de Medicina Ciências Médicas MG. Sua melhor opção na área da saúde. Inscrições até 6 de julho. Provas 16 de julho. Acesse vestibular.cmmg.edu.br.